Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como um cordeiro mudo foi levado perante os seus tosquiadores. Com a cruz pesada foi até o Gólgota, oferecer sua vida em sacrifício por mim. Sua carne foi rasgada sem piedade, o seu corpo bem durado qual um pé. Sendo santo, padeceu por meus pecados, só pra garantir-me um lugar no céu. Isto é amor, amor insondável, inexplicável. Isto é amor, amor que liberta o homem do pecado. Amor que um dia Cristo ofertou, divino para livrar-nos dos agrilhões do pecado. Eu não posso explicar quão grande amor é o amor que Cristo a nós revelou. Nossas culpas, nossas dores ele levou. Não há outro amor igual a este amor. Isto é amor, amor insondável, inexplicável. Isto é amor, amor que liberta o homem do pecado. Isto é amor que no mundo tão ingrato não pôde encontrar. Este amor que um dia Cristo ofertou.